Amém. Dia 26, Romanos, descobrindo a verdade que canta. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto dos tempos passados. Romanos 16, verso 25. Deus diz: Você ainda costuma se aproximar de minhas cartas, da mesma forma que um jogador de xadrez se aproxima de um tabuleiro. G.K. Chesterton estava certo quando observou que as pessoas que jogam xadrez com a minha verdade tentam formar os céus em suas mentes, mas é a mente delas que acaba em colapso. Poetas, ao contrário, enchem suas cabeças com verdades que elevam as suas imaginações para os céus. Eles são os adultos que ouvem a música da verdade e dançam como crianças. Você quer descobrir a verdade de quem canta? Está na hora de você passar pelo corredor, onde a verdade está cuidadosamente esboçada nas paredes, onde as pessoas fazem anotações e confundem a verdade, que é água viva, com a poeira seca dos meros fatos. Essas almas sedentas analisam incessantemente a composição de água que eu forneci, mas aparecem, ou melhor, mas parecem nunca se dar conta de que ela foi feita para beber. Continue em frente, não além da verdade, mas em direção a ela. O corredor se abre para campos onde as flores começam a nascer e os pássaros cantam. Se você prestar atenção, pode sentir o aroma e ouvir a música enquanto ainda está no corredor. Deixe a fragrância e a melodia despertarem seu desejo por beber de águas frescas e estimular a sua vontade de nadar em lagos refrescantes. Deixe seu tempo no corredor alcançar o seu propósito de aumentar a sua capacidade de beber mais e fortalecê-lo para nadar mais longe, muito longe da margem, em direção à sua casa. Dedique um momento para orar. Senhor Deus, eu detesto o fato de que algumas vezes a sua verdade se pareça com poeira seca. Quero que a sua verdade penetre em meu coração e em minha alma e afete a forma como eu me relaciono com o Senhor e com os outros. Ensine-me a penetrar em sua verdade para que ela se torne água viva, abrindo meu coração e minha mente para mais do que eu havia considerado que seria possível com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.